autorizado ser presente com vocês é o PC do CBS. Tudo as esquerda, perfeito, é o melhor certeza. Meia 45, autorizado pouso, puxa 28. Vento 180 graus, 1, 2, 1. Deve pouso, por favor, no 645. Prossiga. Pode aprovar um traço mais longe. Boa, Zulia 973. Autorizado subido sem resistência, 0320. 320, da presença pode voar, Zael? Autorizado. Zael para 320. Turno 645, solo às 33. Libere à esquerda, mantenha-se na alfa, chama o solo. 1, 2, 1, décimo 9. Alfa vai chamar 2, 1, 9, 645. Alfa Romeo Alfa Lima C, autorizado a olhar e manter o pista 2, 1, 2. Alfa Lima C, autorizado a olhar e manter o pista 2, 1, 2. Oi, Salvador, boa tarde, Azul 591, ponto de espera pronto. Ajuda 591, anunciante, mantém boa espera. Vamos lá. Sabe como é autorizado, pista 28, vento 180 graus, 149. 180 com 14, autorizado ao Lima Serra, iniciado. Alfa Lima Sierra, decolado aos 35, mantenha a reta até 2.500, chame controle 19.8, vamos. Ok, 2.500 na reta, 19.8 controle, obrigado, bom trabalho. Autorizado, a Lima tem pista 28. A Lima tem 259. 500 pés. Essa Lima Serra, contato em radar na decolagem, sublimando de voo 400 via CBDS. Vim para o 400 via Dael, é isso? Afirmativo. Subiu até o nível de voo 400 via CBDS, continuando o tempo de passe. Sua transmissão está muito baixa, poderia confirmar, por favor? Via saída da El, sub e manter 400, passando 4.500 pés. Afirmativo, passando 5.000 agora via Dael para o 400. 7. Decolagem autorizada, 28, vento 180 graus, 129. Livre decolagem, azul 2591. Tudo bem? Vento 19012. Menor, pronto, boa tarde. Boa, boa, muito menor, autorizado, ele manter a pista 28. Ali mantém 28, 269. Azul 1973, mantém o curso da saída, nova área de missão sobre o Recife, na escuta. 1973, autorizado chamar o centro Recife, e solicitar diretamente o mesmo, a frequência 1251, alterno 283. Controle Salvador, cordial, boa tarde, Azul 2591. Azul 2591, contato radar decolagem, submarino número 1, 60, vista de Coral. E a saída Coral, Litoral 60, Azul, quando possível, por mais esquerda para evitar um núcleozinho na nossa proa. Solicita curva esquerda, está autorizado curva esquerda, Azul 2591, voando... Posição Dael. Ok, esquerda Dael, azul, 2591. Opa, uniforme sua Eco Romeu, tá em área de voo visual. Prossegue em área de voo visual, no nível 065, acionado 3.0237. TA Eco Romeu, mantenha a senhora de voo visual 065 na escuta do controle. Eu sigo via corredores, via os corredores visuais, corredor forte, e irá ingressar o corredor Interlagos para posteriormente prosseguir via Veracruz e Palenque, voa direto para lá. Mantenha a escuta do controle. Fechado 10 milhas de Salvador, iremos coordenar junto à torre. 10 milhas. Aqui o nome de colagem autorizada, 18, vento 200 graus, 08 nós. Iniciando, boa noite, 69. Papai, Romeu, Alto Lima Serra. A sua escuta prossiga. Alto Lima Serra, chama você para o Recife, na frequência 1251, alterno 283. 1251-283, o centro Recife. Muito obrigado, uma boa tarde. Chalo Romeu Victor, agora a 45 milhas do Velho Salvador, mantendo o voo 090, ingressando o corredor, corredor, ingressando o Sotero Gufo, não te traz informá-lo. Quando... no ingresso da terminal Aracaju, em mais 10 mil, direcional beijo na frequência 120.3. Charlie Romeu Juliette. Controle 6143, a sua notificação via chegada de pico desse, mantendo nível de voo 080. Chegada 0251, tem condições de voar coral. Azul 2591 autorizado, voar coral. Presente coral, azul 2591. Controle Gol 869, boa tarde. 869, contato radar no decolagem, submotor no nível de voo 360 via saída da árvore. 360 via árvore, foi instruído a manter proa, até 2500, só pode curvar a esquerda proa de Elefa. Autorizado, curvar a esquerda na proa de Elefa, Gol 869. Ok, proa de Elefa 869. Estou no meio, mantém o nível de voo no 00, vai ter diferença de um teto controle ILS. Solicitando 075 para conseguir para Valença. Caso queira, está autorizado. Todavia, estou vendo que o senhor está curvando a direita aí na rua de Feliz Santana, está autorizado também para seguir como alternativa o CA Recu Romeu. Mantenha-se em regras de voo visual. Caso não tenha condições de forma de controle. Pastor, no meio, a serviço radar encerrado, passando a posição coral, mantendo o nível de voo 100, chama agora o controle. Ilhéus, na frequência 120, mal. 1 Oliveira, decimal 1, pastor 1 Neto. Uno, do zero, decimal 1 para o controle Ilhéus, pastor 1 Neto. Sinal 6143, deixa para 2000 pés, ajuste o altímetro na 092, informe estabilizado. com o meu Zanzia. Aí, iniciar a descida por 065 para manter a proa correta. Já está visual, vai ser reportado visual para todo o caminho. Certo, pessoal, na Zona 60, estamos quando o visual para mostrar a descida. Ciente, Serra e Costa. Pelo último, nós chamamos C3, 260, o terno 288. 260, 288, gol 869, obrigado, até a próxima. Passarinho do 2230, pronto para espera. Passarinho 2230, autorizado a alinhar e decolar, pista 28, vento 200 graus, 08 nota. Alinha e decola, passarinho. Funciona em 6201, não mantenha o ponto de espera. Então chame na papá. Recepção do localizador, 6143. Alinhado e pronto, passarinho. Está livre de decolagem, pista 28, vento 200 graus, 089, passarinho 2230. Livre de decolagem, passarinho. Celeste do Rússia, no torno, no 8395. 2345, passou, obrigado, boa noite. Torre Salvador, boa noite, Chanar 6143. Vai passando 6743, já descendo localizador. Bom, Chanar 6143, boa tarde, ajuste 1012. Reporte visual com o campo. Operação instrumento, chuva leve. Teto estimado em 800 pés e a visibilidade 3.000 metros. Tem que informar a avistando, eu sou meia 1.3. Autorizado cruzamento, Quebec Mike Lima, chame na Lima, Romeu Mike Tango. Passarei 2230, decolado 5.6, mantenha pros decolagem até 2.500, chame controle 19.8. Vai manter 2.500 e depois 19.8, passarinho. Boa tarde, é Papa Tango de Lúcia Victor. Papa Tango de Lúcia Victor, a sua unificação via chegada Cari, desse e mantenha restrito nível 120, ajuste o altímetro 0112. Está identificando via chegada Cari, descendo para o nível 120, ajuste 1012, o Lúcia Victor. Sarido 2230, decolado, vai manter a proa até 2500. Sarido 2230, contato radar decolagem, subindo até nível de voo 180, via saída. O passarido foi instruído a manter a proa até 2500. Já está passando quatro, confirma. Ela passa aqui 2800, agora vai manter a... confirma, manter árvore? Foi a posição eleva, passarido 2230. Ah, voando elefa então, passarido. Gente, o Xanem 143, tráfego também avistado, pouso autorizado 28, vento 190 graus, 190 nós. 190 com 10, pouso 6143. Confirme Salvador, é o Zulu Foxtrot. Zulu Foxtrot Victor, vai chegar. E para a finalidade do ensaio 1, eu não sei se seria possível realizar o IMF da 28 e já posso circular para a pista 10. Chame 21, décimo 9, olha a máquina. Ao tráfego, com 90 agora de 230 graus com 15 nós. 0 com 15, é, ou então outra possibilidade seria realizar o IMF da 10 e circular para 28. É, a gente pode eventualmente ficar em espera em alguma posição até que o tráfego fique um pouco melhor, é, se possível, senhor, para a finalidade em sair em voo. Realidade? É, ensaio em voo, é uma aeronave da Embraer, a gente está ensaiando a aeronave do Fatito. Foxtrot Victor, aguarde instruções, mantenha a chegada. Ok, aguardando, Victor. Azul 2591, no chama agora o controle em alta frequência no 2021, no serviço aéreo encerrado. Delta, taxi Delta, mantém a posição antes da Alfa, chame 219. Comativo, tem condições de estar aqui embaixo da foto? O senhor está na Eco? Ok, mantenha na Eco, observando aí a viatura da empresa, vai livrar a Alfa para o senhor prosseguir, chame 219. Comativo, ele já está livrando, obrigado. Azul 4206, pronto, ponto de espera, pico 28. Confirma, é o 6201, pronto? 4206. Gente, 4206, aguarde. Aguardando o 4206. Tá mantendo 22, então 6201. Gente, 6201 tá livre, autorizado decolagem pista 28, vento 190 graus, 111. 6122. Uniforme Serra Eco Romeu. Frente, eu tenho coisa livre, Serra Eco Romeu, onde eu troço informar, 1, 2, 3, 4, 5, confirma estimado, pouso. Trato. 4206 autorizado alinhar e manter 28. Ali mantém pista 28 azul 4206. Delta 7171. Linha 7081. Prossiga para o controle do Salvador. 201, mantém a reta 2500 e transfere 198 para 2. 2500, mais 8, bora. Pelo 9 desce até 120 restrito via chegar da cara, essa notificação. Maria 7081, mantenha as regras de voo visual. Surra e mantenha mil pés, caso não tenha condições de manter o visual, informe ao controle. Está afastado mais de 20 mil de Salvador? você está sobre o mar, o oceano, o litoral. Informe ingressando no corredor Interlagos, Maria 7081, a 500 pés na escuta do controle. Aparecendo a 201, boa tarde. Pela 6201, no contato radar na decolagem, submando o nível de voo 360 via saída da EL. Via saída da EL, 6201, 360. Autorizado de colagem, pista 28, azul 4206. Victor, resumo o Foxtrot, Victor, ainda escuta essa filha? As condições meteorológicas do aeródromo são precárias. Agora o teto é de 500 pés, visibilidade de 2 mil metros, chuva moderada. A tendência é piorar segundo a torre. O segundo é o procedimento La Carta, o teto mínimo para iniciar esse procedimento para o turno circular é de 600 pés. Por conta disso, não será autorizado segundo a torre. O Zulu Foxtrot Victor. Ok, paciente, então procede para o ILS da pista 28. Informa que a intenção é todo completo, fica 5 minutos no táxi ou numa posição mais conveniente e decola novamente para voltando para a Serra Bela, no estatal. Zulu Foxtrot Victor, grato. Sérgio Foxtrot Victor. Você mantém a 2 mil pés, registro de metrô 9012, é autorizado o LS Zulu, pista 28, informa estabilizado no procedimento. Pista 2012, está autorizado o LS, pista 28, informará estabilizado, Zulu, só clica. 1966, subindo e descendo, restrito nível de voo 1920, voo 1966, na chegada. Chegada a casa de ação 20, voo 1966. Pela 201. Você? Deixa eu estar os cristais de visível na posição da EL. Pode confirmar com a 201? Sobe restrito nível 1900 até 30 milhas. A saída da EL, quando a pista 28. Devido aos tráfegos chegando na CARE, chegada a CARE. Tá, tem que ser restrição 6201, ela mantém até 30 milhas com restrito uma centena. Controle azul 4206, mantendo o controle de colagem. Azul 4206, aciona de corrijo. Contato radar, sub manter 350 via saída Aron, azul 4206. Mantendo o controle de colagem da 2500 pés, a ponte prossegue Aron, subindo para o nível 350, azul 4206. Valeu, Mike, dando autorizado ele aí, manter pista 28. Conectando a linhagem de decolar, pista 28, vento 180 graus, 10 nessa. Mantenha 1-0-0 então, ou após a 3ª linha, volta 5-3-6-0. após 30 milhas está autorizado, subiu 360. Meia, tráfego, 12 horas, 7 milhas, rumo sul, mantendo nível 100, é 2320. Salve Mike Tango, decola 07, controle 198, beleza? Controle 198, Romeu Mike Tango, obrigado, boa tarde. 07? Eu sou agora quando na rodoviária. Eu não sei. Pra novembro é correto. Podemos confirmar a carta. Você tem condições de voar, caso voe, final pré final 17, ele irá melhorar as condições? Sim. Zona 966 diz que mantém a 3.000 pés, ajuste o altímetro 1.012. 3.012, zona 966. Maria 7081. Confirma a alternativa, Marinha 7081. O Maria 7081 prossegue inicialmente para Salvador, pois Salvador opera instrumento e teto agora de 500 pés, visibilidade de 2 mil metros, chuva moderada. Prossegue para Salvador, aguardando coordenação junto ao ator Salvador. Qual é o mais tanto no perfil da Aron? Em atenção. Romeu Mike Tango, subiu mantendo de voo 170 via saída Aron. Aron, em atenção a 170, Romeu Mike Tango. Aí a 7081 afeta os traços na aproximação da pista 28. Nós temos um Eco 550 em aproximação. Não tenho informação nada do seu tráfego. Maria 7081, mantém a senhora de voo visual e confirme está visual com o aeródromo. Ah, eu não quero dizer. Está afastado 5 milhas de Salvador? Ah, 8 milhas de manhã. O Maria 7081, chame o Rio Salvador na frequência 118.95, informe a distância de Salvador, 8 milhas, atento à aproximação da pista 28. O Maria 7081, chame agora a torre, 118.95. Marinha 7081, tu aí? Ah, 7 milhas. Ah, sua radial 069. Gente, Marinha 7081, mantenha a presente, espera na presente posição, curvas pela direita e referências visuais com solo, aguardando para prosseguir, ok? Estamos no Lufa Frat Victor, como trapo? Posição agora de 2 horas, 4 milhas, nos corredores visuais, linha litoral, a 300 pés, não irá interferir na sua aproximação. Zulu Foxtrot Victor completo, salvo procedimento, e LS Zulu chama agora a torre, 118.95. 118.95, não está visual com o tráfego Zulu Foxtrot Victor. Eu vou 230, aguarde a atualização do C3. Aguardando, mantendo a 130, aguardando. descida, passando 2000 livrando para aproximação ILS da 28. Mantenha a presente posição por mais um minuto, o Marinha. Já será autorizado a prosseguir. Está com referência visual com sono? Ciente. Torre Salvador, boa tarde, Papa Tomas, Zulu Fox, Victor, tá, Fui, LS, Jovem, pista 18. Zulu Fox, Trot, Victor, ajuste no 0-1-2, continue a aproximação, reporte visual com campo, chuva moderada sobre o campo, pista 28, escorregadia, teto estimado em 500 pés e visibilidade em 2 km. Paciente, informará visual com campo, o Zulu Fox, Victor. Azul 4206, chama agora Centro Recife, na frequência 2085, altame 2545. A primária é 12685, Azul 4206. 12685, grato. Pula 966, iniciando só para aproximação, temos o tráfego de marinha, um helicóptero, está com curto combustível e está prosseguindo para a pista 28. Então iniciando só para aproximação, o 966. É 200, o 966. Alemã Kitangos, chassiano 3.5546. Leon Mike Tango, subir e manter o nível de voo 230. Visual com a pista 800, peço Zulu Fox Victor. Zulu Fox Victor, pouso autorizado 28, vento 200 graus, 089. Victor. Marinha 708, no copiador, hein? Marinha 7081, Torre Salvador. Palme 66, vai tração para espaçamento com o tráfego precedo. Curve à esquerda na proa 020, limite a voar da proa técnica da radial 080 do VR Salvador. Aguarde o último vetor, o 1966. Esquerda, proa 020, limite a radial 80 de Salvador com 966, aguardando o vetor. Chame agora Centro Recife, 2085, ao terno, número 547. Salvador, Azul 2712, se aproximando do ponto de espera da 28. Azul 2712, mantém o ponto de espera. Mantém o ponto de espera. Salve, minha amiga, ultrapassa o curso localizador. Ultrapassa, mais 3 milhas irá coisa, mais 5 milhas irá curva à esquerda para interceptar. Sim. Está pro norte para evitar a formação, o Golo 966. Está livre, pro A, 360. Livre, Golo 966. Marinha 7081, tu, hein? Eu tô na escuta. Tem referências, consolo? Afirmativo. Estou só agora com o controle, tráfego em aproximação ILS está sendo vetorado, o senhor tem prioridade de pouso, prossiga como número 1 agora litoral, visualização radar está a 2 milhas da final da cabeceira 2-1, prossiga em reporte visual com a 0. Vem aqui, eu já consegui me reportar de volta. Número 66, curva esquerda na prova 240, frete 7, está em calma estabilizado. 240, vem por mais estabilizado, igual no 966. Gente Marinha 7081, pouso autorizado, cabeceira 28, vento 200 graus, 129. 8. Marinha 708, não repete controlado, cabeceira 28. Sim, imagino, já tocou a cabeceira 28. Autorizado, táxi via pista, libere a primeira direita no hotel. Reporte 28 livre, Marinha 7081. Reportar a primeira direita no hotel. Gente Marinha 7081, frequência livre estacional parte militar, boa noite. Boa noite. Azul 27 no 2, condições de alinhar e decolar sem parada, 28? Afirmo. Autorizado, pista 28, vento 190 graus, 159. Livre decolagem, 27 no 2. Segundo tipo 37 da Gol, intercepta agora LS a meia dúzia de milhas. Está estabilizado o perfil do Zulu da 28 com 1966. 1966 completo, final, chama agora a torre 18, decimal 95. 1966. Boa tarde, 9966, sinal do pista 22. 9966, boa noite, ajuste de altímetro 0092, continue a aproximação, guarde pista 28 livre, ATR da Azul, iniciando rolagem. Na frente, aguardando o 9966, 1012. Operação instrumento, teto estimado em 700 pés, com chuva moderada, e pista 28 escorregadia, vento 180 graus com 1-9. Gente, 9966. Mantenha a ponte de espera. Mantendo, 642, decolador 21, mantenha a proa até 2.500, chame 198, controle do servidor, baú. Mantenha a proa 2.500, chama o controle. 966, reporte visual com a pista 28. Está reportando 966. Controle Azul 2712. Azul 2712, contato radar na decolagem, sub mantendo de voo 170 via Aron. 170 via Aron, foi instruído manter a proa até 2500 pés, confirma? Afirmo, manter a proa escura à direita na proa de Aron. Ciente. chegou 1966. 1966, pouso autorizado 28, vento 190 graus, 159. Gente, autorizado pouso 28966. 1645, pós companhia, autorizado alinhar e manter cabeceira 28. Pós o gol, nem mantenha 28, 945. 645. 966 no solo aos 24, próximo à esquerda taxiway Delta, mantenha antes da Alfa e chama 2119. Boa noite. Delta, mantenha antes da Alfa e chama 2119. Boa noite, 966. Autoriza direto o Aron para o Azul 2712. Autorizado. Bien. Juro 645, decolagem autorizada, pista 28, vento 190 graus com 15 nós. Viu decolagem iniciando 645. Salvador 3897. Autorizado alinhar e manter a 28 após o 37 da Globo. Ali mantém 3897. Obrigado, boa noite. Gol, 645. 645, contato na Lácio e motor 3 via 6. 3 mantém a proa até 2 meses. Afirma, mantém.